E então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada. Talvez não se importe se eu te manter acordada. Vamos passar essa noite igual na noite passada. Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro, te faz mulher. Te ofereço um prato e um cafuné. Sem sapato e não faz barulho. Esse não espana o bagulho. 4 da manhã eu meto pé. Vamos passar essa noite igual na noite passada. Assim, ó, comigo, vem. Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro, te faço mulher. Te ofereço um prato e um cafuné. Sai no sapato e não faz barulho.